Trazemos para a reflexão de hoje, já que o tema é passado, presente e futuro, um texto que está aqui no Momento Espírita, né? Que quando eu vi o título, me chamou a atenção e trago aqui para vocês, para nós refletirmos, né? O homem que não se irritava. E eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? E se cada um de nós passasse por uma prova dessa, se nós nos manteríamos sem nos irritar. Em cidade interiorana havia um homem que não se irritava e não discutia com ninguém. Sempre encontrava a saída cordial, não feria ninguém, nem se aborrecia com as pessoas. Parece já bem difícil de se encontrar pessoa assim, né? Tem alguém aqui? Se tiver ali, vamos pensar, né? Porque depois vai ter mais coisa, hein? Morava em modesta pensão, onde era admirado e querido. Para testá-lo, um dia seus companheiros combinaram levá-lo à irritação e à discussão numa determinada noite em que o levariam a um jantar. Trataram de todos os detalhes com a garçonete, que seria responsável por atender a mesa reservada para a ocasião. Assim que iniciou o jantar, como entrada, foi servida uma saborosa sopa de que o homem gostava muito. A garçonete chegou próximo a ele, pela esquerda, e ele prontamente levou seu prato para aquele lado, a fim de facilitar a tarefa de servir a sopa. Mas ela serviu todos os demais, e quando chegou a vez dele, foi embora para outra mesa. O que nós pensaríamos? Ele esperou calmamente, em silêncio, que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra vez, agora pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez seu prato na direção da jovem, que novamente se distanciou, ignorando. Após servir todos os demais, passou rente a ele e, assintosamente, com a sopeira fumegante, exalando o saboroso aroma, como quem havia concluído a tarefa, retornou para a cozinha. O que nós faríamos no restaurante se uma garçonete fizesse isso conosco? Vem, vai servir, alcança o prato para servir, e ela vira as costas e vai embora. Depois vem de novo, serve todo mundo, agora vai, né? Ela vira as costas e vai para a cozinha. Ninguém se irritava? Só eu? Naquele momento, não se ouvia qualquer ruído. Todos observavam discretamente para ver a sua reação. E educadamente ele chamou a garçonete, que se voltou, fingindo impaciência, e lhe disse: "O que o senhor deseja?" Ao que ele respondeu naturalmente: "A senhora não me serviu a sopa." Novamente ela retrucou, para provocá-lo, desmentindo: "Servi, sim senhor." E ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo, e ficou pensativo por alguns segundos. Está que nem vocês, mais ou menos agora, né? O que, vai acontecer? Todos pensaram que ele iria brigar. Suspense e silêncio totais. Mas o homem surpreendeu a todos, ponderando tranquilamente: "A senhorita serviu, sim, mas eu aceito um pouco mais." Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo discutir e se irritar com a moça, terminaram o jantar convencidos de que nada mais faria com que aquele homem perdesse a compostura. Quem de nós aqui aguentaria aquela situação sem se irritar? Alguém? Por que esse homem aguentou? Será que ele nasceu com o privilégio de não se irritar? E todos nós aqui nascemos, naturalmente, com o privilégio de se irritar, né? O que faz com que esse homem, né, se mantenha naquela postura firme e não se irrite? Ou Deus é um injusto com todos nós, né? Porque nascemos nos irritando, tão facilmente? Estudamos aqui na doutrina espírita que a irritação, como a raiva, a revolta, etc., causam energias, né, pesadas que vão nos trazer mal-estar rápido, depois ser frequentes doenças e, quem sabe, até cometer alguma coisa descabida, né? Ou Deus tem outra história. E com certeza Deus tem outra história, né? Porque Ele é justo tanto com esse homem quanto com nós. O que esse homem tem? Se relacionamos isso com o tema da nossa palestra de hoje, que é passado, presente e futuro. Ele tem passado, não é verdade? E o nosso passado está curto. Chegamos à conclusão, então, que nós, todos que nos irritamos tão facilmente, temos um passado curto. Se nós tivéssemos um passado mais longo, né, nós já teríamos nos equilibrado com nossas emoções, com nossa irritação. Vai dizer assim, poxa vida, mas então todos nós aqui temos um passado curto. Ou não nos esforçamos no passado, embora ele tivesse sido longo, ou o nosso passado é curto, que ainda marchamos e não chegamos à conclusão que temos que ser diferente. E aí, quando nós tivermos um passado maior e entendermos, nós vamos viver o nosso presente melhor. Não é verdade? Não nos irritamos. Se, poxa vida, mas não se irritar com aquela tal da garçonete lá, ah não, né? Tudo bem que era uma combinação. Mas como é que ela faz não se irritar? Ela merece ser xingada, puxar os cabelos, sei lá. Será que ela merece se ela age assim? Dentro do nosso conceito, sim. Para os conceitos de quem já tem um passado longo, não. Porque aquilo que ela está plantando, ela vai colher. E eu entendo que ela tem um passado, se fosse, no caso, não fosse uma combinação, né? Bem curto. E se nós soubermos, então, dessa forma viver o nosso presente, nós vamos ter um presente bom e certamente um futuro melhor ainda. Porque já não teremos mais tantas doenças, não teremos mais tantos problemas na nossa existência e seremos pessoas realmente equilibradas. Isto é o objetivo da vida. Este é o objetivo de nós estarmos aqui, agora, nesse momento, numa casa espírita, estudando, reestudando, para que, depois do aprendizado, possamos ir aplicando o nosso dia a dia. Com certeza, nenhum de nós vai sair dessa encarnação. Acredito que os que estão aqui, né? A maioria a gente conhece. E, pelo menos, quando eu chamei aqui para alguém dizer que não se irritaria, ninguém se atreveu a dizer que não se irritaria, né? Nós não vamos sair dessa encarnação com esse equilíbrio. Mas se nós sairmos dessa encarnação com um pouco de mais equilíbrio, por termos aprendido e termos praticado um pouco a cada dia, seremos vitoriosos. Chegaremos do lado de lá, olhando para trás e diz: bom, não sou um santinho ainda, né? Como diz, né? Mas sou alguém que foi para lá pior, né? E estou chegando bem melhor. E esse é o objetivo da vida para cada um de nós. Tem que ser um consolo assim, porque querermos sair perfeitos daqui, e olha que eu já vi até espíritas fazendo palestra dizendo, né, comuns, pessoas como nós, dizendo que esta seria a última encarnação, que estavam se programando para depois só viver no plano espiritual. Que ilusão, né? Certamente é uma ilusão. E esse texto termina então assim, para a gente concluir. Bom seria se todas as pessoas agissem sempre com discernimento em vez de reagir com irritação e impensadamente. Já pensaram? Que mundo! Ao protagonista da nossa, dessa história, não importava quem estava com a razão. e sim evitar as discussões desgastantes e improdutivas. Olha só, para esse homem, ele faz a suposição, né, de como ele pensava, por que ele agia assim? Ele não queria saber se a moça tinha razão, não sei o quê. Ele queria evitar a discussão. Já pensou se nós começarmos a partir de hoje, em certas situações, tá, não quero saber quem tem razão, eu não quero discutir, só. Porque tem situações que a gente sabe que não adianta discutir, não é mesmo? Tem certas pessoas que tu já tentou, porque o conflito faz parte do crescimento, do aprendizado, etc. Mas tu já tentou, tu já explicou, tu já disse e não resolveu. Então, pelo menos essas situações, evitar discussões. Quem age assim sai ganhando sempre, pois não se desgasta com emoções que podem provocar sérios problemas de saúde ou acabar em desgraça. Porque uma irritação pode, como eu disse, levar a gente a cometer coisas piores do que a gente imagina, né? Muitas brigas surgem motivadas por pouca coisa, por coisas tão sem sentido, mas que se avolumam e se inflamam com o calor da discussão. Isso porque algumas pessoas têm a tola pretensão de não levar desaforo para casa. Quem é homem não leva desaforo para casa, né? Lembra do ditado? Mas acabam levando para a prisão, para o hospital ou para o cemitério os desaforos. Por isso, a importância de aprender a arte de não se irritar, de deixar os por menos ou encontrar uma saída inteligente, como fez o homem no restaurante, é muito importante. E pense, diz assim, ó, finaliza. A pessoa que se irrita aspira o tóxico que se exterioriza em volta e envenena-se a si mesma. É como aquele ditado que diz, né? A gente, numa vingança, né, fica espalhando veneno e achando que vai contagiar o outro, e na verdade nós que estamos nos envenenando. Para continuar.